fechar o 11. Os Mayfair de Los Angeles não contaram a ninguém o que se tinha passado. Mas anos mais tarde, o seu único filho, Elton, contou aos investigadores que a sua pobre prima de Nova Orleans era louca, que ela acreditava que estava amaldiçoada por um legado qualquer, que lhe falou de suicídio, horrorizando os pais dele, que a tinham levado a um médico, que disse que ela nunca seria normal. Os meus pais queriam-na ajudar, especialmente a minha mãe, mas toda a família ficou perturbada. No entanto, creio que o que na verdade pôs termo a tudo foi uma noite terem-na visto no pátio das traseiras com um homem e ela recusou-se a admiti-lo. E tinham medo que acontecesse qualquer coisa. Ela tinha 13 anos, creio eu, e era muito bonita. Mandaram-na para casa. Beatrice contou praticamente a mesma história a Juliette Milton. Creio que Deirdre parece bastante mais velha, disse ela. Mas não acreditou que Deirdre tivesse mentido sobre companheiros masculinos. Está confusa. E Beatrice foi perentória sobre não existir qualquer loucura congénita. Isso era apenas outra das lendas da família, lançada por Carlota, à qual, francamente, devia ser posto termo. Beatrice foi a First Street ver Deirdre e levar-lhe alguns presentes. Nancy não a deixou entrar. O mesmo misterioso companheiro masculino foi responsável pela expulsão mais traumática de Deirdre do colégio interno de St. Rose de Lima, quando tinha 16 anos. Deirdre já estava na escola há um semestre, sem que tivesse havido qualquer problema, e estava a meio do período da primavera quando se deu o incidente. Os mexericos da família diziam que Deirdre estava extremamente feliz em St. Rose, que dissera a Cortland que nunca mais queria voltar para casa, nem sequer no Natal. Deirdre tinha ficado no colégio, apenas saindo para almoçar com Cortland na véspera de Natal. No entanto, adorava os baloiços do recreio das traseiras, que eram suficientemente grandes para as raparigas mais velhas, e costumava ir para lá, ao crepúsculo, cantar canções com uma outra rapariga, Rita May Dwyer, mais tarde Lonigan, que recordava Deirdre como uma pessoa rara e especial, elegante e inocente, romântica e doce. Em 1988, foram obtidas mais informações sobre esta expulsão diretamente de Rita May Dwyer Lonigan, numa conversa com este investigador. O amigo misterioso de Deirdre encontrava-se com ela no Jardim das Freiras, ao luar, e falava baixinho, mas de forma suficientemente audível para que Rita May o pudesse ouvir. Chamava-lhe minha amada, disse-me Rita May. Ela nunca tinha ouvido palavras tão românticas a não ser em filmes. Impotente e a soluçar amargamente, Deirdre não proferiu palavra quando as freiras a acusaram de levar um homem para a propriedade do colégio. Tinham espiado Deirdre e o seu companheiro masculino, espreitando pelas frestas da cozinha do convento para o jardim, onde os dois se encontravam no escuro. Não era nenhum rapaz, disse mais tarde uma das freiras, absolutamente furiosa, ao grupo de alunas internas. Era um homem. Um homem adulto. Dadas as acusações, os registros deste período são quase malévolos. A rapariga é falsa. Permitiu que o homem lhe tocasse de uma forma indecente. A sua inocência é uma perfeita fachada. Não pode haver dúvida de que este misterioso companheiro era Lasher. É descrito pelas freiras e mais tarde por Mrs. Lonigan como tendo cabelo e olhos castanhos e vestindo bela roupa fora de moda. Mas o que é notável é que Rita May Lonigan, a não ser que esteja a exagerar, efetivamente ouviu Lasher falar. Uma outra informação surpreendente que nos foi prestada por Mrs. Lonigan é que Deirdre tinha, a Esmeralda Mayfair em sua posse no colégio interno, que a mostrou a Rita May e lhe mostrou uma palavra gravada na parte de trás: Lashers. Se a história de Rita May for verdade, Deirdre pouco sabia sobre a sua mãe ou avó. Sabia que tinha herdado a esmeralda destas mulheres, mas nem sequer sabia como é que Stella e Anta tinham morrido. Em 1957, era do conhecimento geral da família que Deirdre ficou desfeita com a sua expulsão de St. Rose de Lima. Esteve internada no St. Anne's Asylum durante 6 semanas. Embora tenha sido impossível obter os registros médicos, as enfermeiras comentavam que Deirdre implorava que lhe fizessem tratamentos de choques elétricos e, de facto, aplicaram-nos por 2 vezes. Nesta altura tinha quase 17 anos. Do que sabemos da medicina exercida neste período, podemos concluir com segurança que estes tratamentos envolviam uma voltagem superior à que é hoje normalmente utilizada. Eram provavelmente muito perigosos, resultando em perda de memória durante horas, se não mesmo dias. Não sabemos porque é que não foi sujeita a toda uma série, como era hábito. Cortland era absolutamente contra os tratamentos de choques elétricos, ou pelo menos assim disse a Beatrice Mayfair. Não podia acreditar em algo de tão drástico para uma pessoa tão jovem. O que é que aquela rapariga tem? Perguntou finalmente Juliette a Beatrice. Ao que Beatrice respondeu: ninguém sabe, querida, ninguém sabe. Cortland levou Deirdre do hospital para casa, onde ela ficou a definhar durante mais 1 mês, aturadas pesquisas por parte dos nossos investigadores indicam que uma figura sombria e escura era frequentemente vista com Deirdre no jardim. O moço de recados da mercearia Solari apanhou o susto da sua vida quando ia sair da propriedade e viu a rapariga de olhar louco e aquele homem por meio dos bambus junto à piscina. Uma solteirona que vivia em Britannia Street viu os dois na capela, já de noite. Contei a Miss Bell. Fui ao portão da casa na manhã seguinte. Achei que não era nada decente. Isso tinha acontecido ao fim da tarde, quando já estava escuro. Fui à capela acender uma vela e rezar o terço, como sempre faço, e ali estava ela no banco de trás com aquele homem. A princípio mal os consegui ver. Fiquei um pouco assustada. Depois, quando ela se levantou e saiu apressadamente, via claramente à luz do candeeiro da rua. Era Deirdre Mayfair. Não sei para onde foi o homem. Várias outras pessoas relataram incidentes semelhantes. As imagens eram sempre as mesmas. Deirdre e o misterioso homem nas sombras. Deirdre e o misterioso homem a serem forçados a sair de onde estavam. Ou olhar para o estranho de uma forma perturbadora. Temos 15 variações diferentes sobre estes 2 temas. E algumas dessas histórias chegaram aos ouvidos de Beatrice em Esplanade Avenue. Não sei se alguém está atento a ela. E ela está tão, tão desenvolvida fisicamente, disse ela a Juliette. Juliette foi com Beatrice a Fish Street. A rapariga andava a vaguear pelo jardim. Beatrice foi até ao gradeamento e chamou-a. Durante alguns minutos pareceu não saber quem era Bi. Depois foi buscar a chave do portão. É claro que quem falou foi Bi. Mas a rapariga é espantosamente bela. É uma beleza que tem tanto a ver com a sua estranha personalidade como com qualquer outra coisa. Parece selvagem e profundamente desconfiada das pessoas e simultaneamente muito interessada nas coisas sobre ela. Apaixonou-se por um camafeu que o levava posto. Eu dei-lhe. E ela manifestou uma satisfação absolutamente infantil. Hesito em acrescentar que ela estava descalça e com um vestido de algodão absolutamente nojento. Ao chegar o outono, houve mais notícias de discussões e gritos. Os vizinhos foram ao ponto de chamar a polícia por 2 vezes. Da primeira vez foi em setembro, Consegui, em setembro do ano seguinte, obter um relato completo. Não me agradava lá ir, disse-me o agente da polícia. Sabe, incomodar aquelas famílias do Garden District não é tarefa para mim. E nem sabe a descompostura que aquela senhora nos deu ali mesmo à porta. Foi Carlota Mayfair, aquela a quem chamam Miss Carl, a que trabalha para o juiz. Quem é que o chamou cá? O que é que querem? Quem são? Mostrem-me a vossa identificação. Terei de falar nisto ao juiz Burns, se cá voltarem outra vez. Por fim, o meu companheiro disse que as pessoas tinham ouvido a jovem da casa a gritar e que gostaríamos de falar com ela e assegurar-nos de que estava bem. Pensei que Miss Carl o ia matar ali mesmo. Mas foi lá dentro e trouxe a rapariga, Deirdre Mayfair, aquela de quem se fala. Estava a chorar e a tremer. Disse ao meu companheiro, CJ, obrigue-a a dar-me as coisas da minha mãe. Ela ficou com as coisas da minha mãe. Miss Carl disse que aquela intrusão já fora longe demais, que se tratava de uma discussão familiar e que a polícia não era necessária. Se não nos fôssemos embora, telefonaria ao juiz Burns. Nessa altura, a rapariga, Deirdre, saiu de casa a correr em direção ao carro-patrulha. Levem-me daqui, gritou. Depois aconteceu qualquer coisa à Miss Carl. Estava a olhar para a rapariga ali, no passeio, junto ao nosso carro-patrulha, e começou a chorar. Tentou que não víssemos. Puxou do lenço e tapou a cara. Mas nós vimos que a senhora estava a chorar. A rapariga tinha-a posto completamente desorientada. CJ disse, Miss Carl, o que é que quer que façamos? Ela passou por ele e foi até ao passeio. Pôs a mão na rapariga e disse, Deirdre, queres voltar para o hospital psiquiátrico? Por favor, Deirdre, por favor. E desatou a chorar. Não conseguia falar. A rapariga ficou a olhar para ela, com um olhar selvagem e enlouquecido, e depois começou a soluçar. E Miss Carl pôs o braço pelos ombros da rapariga e levou-a até às escadas e para dentro de casa. Tem a certeza de que era Carl? Perguntei ao agente da polícia. Sim, toda a gente a conhece, caramba, nunca a esquecerei. No dia seguinte chamou o capitão e tentou que eu e o CJ fôssemos despedidos. De vez seguinte, foi outro carro-patrulha que respondeu à chamada do vizinho. A única coisa que sabemos sobre este incidente é que Deirdre estava a tentar ir-se embora de casa quando a polícia chegou. Convenceram-na a sentar-se nas escadas do alpendre e a esperar que chegasse o seu tio Cortland. Deirdre fugiu de casa no dia seguinte. Mexericos do meio judicial falam de numerosas chamadas telefónicas de cá para lá, de Cortland ter ido a correr para Fish Street e de a Mayfair e de Mayfair telefonar aos primos de Nova Iorque à procura de Deirdre, como tinha acontecido quando Anta desaparecera anos antes. Amanda Grady Mayfair já morrera. A mãe do Dr. Cornell Mayfair, Rosalind Mayfair, não queria ter nada a ver com a gente de Fish Street, como lhe chamava. No entanto, telefonou aos outros primos de Nova Iorque. Depois a polícia contactou Cortland, em Nova Orleans. Deirdre tinha sido encontrada a vaguear descalça e a falar incoerentemente em Greenwich Village. Havia indícios de ter sido violada. Nessa mesma noite, Cortland apanhou um avião para Nova Iorque. Na manhã seguinte, regressou com Deirdre. A repetição da história completou o círculo com o segundo internamento de Deirdre no St. Anne's Asylum. Teve alta uma semana depois e foi viver com Cortland na sua velha casa de família em Metairie. Os mexericos da família descreviam Carlota como tendo ficado abatida e descoroçoada. Disse ao juiz Burns e à sua mulher que falhara em relação à sobrinha. Receava que a rapariga nunca fosse normal. Um sábado, quando Beatrice Mayfair foi visitar Carlota, Fui encontrá-la sozinha, sentada na sala de Fudge Street, com todos os cortinados corridos. Carlota recusou-se a falar. Apercebi-me mais tarde de que ela estava a olhar fixamente para o sítio exato onde costumavam pôr os caixões quando os funerais saíam de casa. Só me disse sim e não e quando lhe fiz perguntas. Por fim entrou aquela horrível Nancy que me ofereceu chá gelado. Mostrou-se contrariada por eu ter aceito. Disse-lhe que eu própria o iria buscar. E ela disse: Oh, não, a tia Carlo não aceitaria uma coisa dessas. Quando Beatriz tinha já a sua conta de tristeza e má criação, foi-se embora. Foi à Metairie visitar Deirdre, a casa de Cortland, no Country Club Lane. Esta casa pertencia à família Mayfair, desde que Cortland a construíra quando era ainda novo. Era uma mansão de tijolo com colunas brancas e janelas envidraçadas e todas as comodidades modernas. E mais tarde passou para Ryan Mayfair, filho de Pierce, que agora lá vive. Durante anos, Sheffield e Eugenie Mayfair compartilharam-na com Cortland. A sua filha única, Ellie Mayfair, a mulher que mais tarde adotou Rowan, a filha de Deirdre, nasceu naquela casa. Nesta altura, Sheffield Mayfair tinha acabado de morrer de um ataque de coração. Eugenie já morrera há muitos anos. Ellie vivia na Califórnia, onde casara há pouco com um advogado chamado Graham Franklin. E Cortland vivia sozinho, na mansão de Metairie. Segundo todos dizem, a casa era extremamente alegre, cheia de cores vivas, papel de parede claro, mobiliário convencional e livros. Numerosas portas envidraçadas davam para o jardim, a piscina e o relvado da parte da frente da casa. Toda a família parece ter estado de acordo quanto a este ser o melhor lugar para Deirdre. Metairie não tinha nenhuma da soturnidade do Garden District. Cortland assegurou Beatrice de que Deirdre estava a descansar, que os problemas de rapariga se tinham agravado por demasiado secretismo e por atitudes erradas por parte de Carlota. Mas não me disse o que se estava realmente a passar, queixou-se Beatrice a Juliette. Nunca diz. Que é que quererá ele dizer com secretismo? Sempre que podia, Beatrice interrogava a criada ao telefone. Deirdre estava ótima, dizia a criada. Estava com muito boa cor. Até tinha um convidado, um jovem muito bem parecido. A criada só o tinha visto por instantes. Ele e Deirdre estavam no jardim. Mas era um jovem bem parecido e parecia ser um cavalheiro. Ora, quem é que podia ser? Comentou a Beatrice ao almoço com Juliette Milton. De certo que não o mesmo patife que se introduziu no Jardim das Freiras, em Saint Row, para a perturbar. Parece-me, escreveu Juliette ao seu contacto em Londres, que esta família não se apercebe de que a rapariga tem um amante. Estou a falar de um único amante. Um amante bem distinto e facilmente reconhecível, que é constantemente visto com ela. Todas as descrições deste jovem são iguais. O que é significativo nesta história é o facto de Juliette Milton nunca ter ouvido quaisquer boatos sobre fantasmas, bruxas, maldições ou algo de semelhante associados à família Mayfair. Ela e Beatrice acreditavam realmente que aquele ser misterioso era um ser humano. No entanto, nesta mesma altura, no Irish Channel, as pessoas comentavam à mesa da cozinha sobre Deirdre e aquele homem. E ao falarem naquele homem, não se estavam a referir a um ser humano. A irmã mais velha do padre Lafferty tinha conhecimento do homem. Tentou falar com o irmão sobre isso, mas ele recusou-se a fazer-lhe confidências. Comentou o assunto com um amigo idoso, chamado Dave Collins, comentou com o nosso investigador, que um domingo a acompanhou a casa, por Constance Street, depois da missa. Miss Rosie, que trabalhava na sacristia, tendo a seu cargo a mudança dos panos do altar e o vinho sacramental, também tinha conhecimento dos factos chocantes relativos aos Mayfair e àquele homem. Primeiro foi Stella, depois Anta e agora Deirdre, disse ao seu sobrinho, aluno da Universidade de Loyola, que achou que ela era uma tonta supersticiosa. Uma velha criada negra que vivia no mesmo quarteirão também sabia tudo sobre aquele homem. Era o fantasma da família, é o que ele era. E o único fantasma que ela vira em plena luz do dia, sentado com aquela rapariga no jardim das traseiras. Quando morresse, aquela rapariga iria para o inferno. Foi nesta altura, na primavera de 1958, que me preparei para ir a Nova Orleans. Tinha acabado de pôr toda a história dos Mayfair sob a forma de uma primeira versão da presente narrativa, que era substancialmente igual àquela que o leitor acabou de ler. Estava profunda e apaixonadamente preocupado com Deirdre Mayfair. Senti que os seus poderes psíquicos, especialmente a sua capacidade de ver e comunicar com espíritos, estavam a enlouquecê-la. Depois de numerosas discussões com Scott Reynolds, o nosso novo diretor, e de várias reuniões com todo o conselho, foi decidido que eu devia fazer a viagem e que deveria utilizar o meu próprio critério quanto a Deirdre ter ou não já a idade ou ser suficientemente estável para ser abordada. Elaine Barrett, um dos mais velhos e experientes membros da Talamasca, tinha morrido no ano anterior e eu era considerado, e merecidamente, o principal perito da Talamasca sobre famílias de bruxas. As minhas credenciais nunca foram postas em causa e, com efeito, aqueles que mais se tinham assustado com a morte de Stuart Townsend e de Arthur Langtree e os que mais provavelmente se oporiam à minha ida a Nova Orleans já não eram vivos. Parti de avião de Londres para Nova Orleans a 1 de agosto de 1958.